Então chega de ser bipolar nas opiniões. Mudar o pensamento sem conhecimento das conclusões. Expressões no rosto mostram os pontos de interrogações. Parece até que duvida que Deus escuta as orações. Por frações de segunda, a mente é bombardeada. Negativismo ataque faz sangrar a sua alma. Ansiedade acelera, lembranças vêm pedindo calma. Na escuridão a solução é buscar a luz na palavra. Lâmpada para os pés, pra poder iluminar. Capacita pra que seja luz nas trevas onde pisar. Deixa o Senhor guiar, já que é Ele que te conduz. Mesmo que continue pregando Jesus na cruz. Divergente de pensamentos que controla a emoção. Se questione, então questione seu coração. Em uma tentativa de manter o equilíbrio com a razão. Mas dentro de si saber que nada foi em vão. Da adolescência pra cá, muita coisa mudou. Do que deixei de fazer, do que fiz, de quem sou. Experiências do meu amor à vida e várias frustrações de praxe. Em parte é remédio pra avistar. Questionam-me pra saber, questiono-me pra sofrer. Respondo-te se eu quiser, minha resposta é o viver. Sem dever, satisfação só o amor. E limpeza da consciência, leveza no fardo e o dom de Deus pra compor. Onde você quer chegar, qual o caminho até lá? Sem essa de apontar o mundo e se esquecer de mudar. Quem vai chorar, quem vai comemorar ou se frustrar? No fim de tudo, irmão, quem vai tá lá? Você e Deus, nem Pablo nem eu. Tá ligado, meu, não vai fingir que não entendeu. Questione seu próprio eu, respire fundo. Não amedronte-se, liberte-se, viva. Questione-se. Questione-se, questione. Questione-se, questione-se, questione-se. Questione-se, questione. Questione-se, questione-se. Ei, questione se você. É fácil apontar o dedo pro outro sem olhar pra dentro de você. Até sei, é fácil de entender. Assumir seu próprio erro, tem que ter coragem pra dizer. Pois julgamentos apontam pra você. Se esquecem que quem julga é julgado. Ninguém é imune de cometer ato errado. Perfeito e mesmo assim foi massacrado. É Jesus Cristo que com teu sangue nos fez livre do pecado. Livre arbítrio nos foi dado. E o teu amor por nós foi derramado. Purifique-se, erga os olhos pro céu e pergunte pra Deus qual é o seu papel. Não seja amargo como fel, pensamentos cruel, dia e noite ao léu. A procura de perguntas e respostas se tornando o seu próprio réu. É, se tornando o seu próprio réu. Pode ser o melhor ser humano talvez, superior perante aos outros, isso eu já não sei. Você dita suas próprias regras e leis, volta pra terra da humildade. Mayday, mayday. Se dedicou, adquiriu conhecimento. Suas experiências resultou no crescimento. Superioridade que acontece com você. Analise e coloque na balança, aí você poderá ver. Será que ainda é o mesmo, já que não continua na mesma? Clareza e destreza e as cartas na mesa. Sincero com si mesmo, qualidades se destacam. Erros se esquecemos e aonde você para? Se questionar isso faz bem. Quem colocou o espelho aqui? Eu, você, não sei. Se questionar isso faz bem. Quem colocou o espelho aqui? Eu, você, não sei. Questione-se, questione-se. Questione-se, questione-se, questione. Questione-se, questione-se. Questione-se, questione-se, questione. Questione-se, questione-se. Questione-se, questione-se, questione. Questione-se, questione-se. Questione-se, questione-se, questione.